também que tire a sua nota, que recolha o seu ICMS, que recolha o seu COFINS, que seja bem distribuído pelo governo do Estado, pelo governo federal, pelo governo municipal. E lendo sexta-feira, aliás, no jornal de ontem, a festa que foi na Ivaiporã quando estavam distribuindo os ônibus escolares. Tá bom, eu fico contente que o governo do Estado tenha feito um programa bom para entregar os ônibus. Mas, logicamente, que nós vamos receber aqui no município 5 ônibus. Fomos bem lembrados aqui pelo nosso... aqui pelo governador Roberto Requião, desse programa de governo. Sempre digo que é um programa de governo. É um programa dos impostos nossos que nós recolhemos diariamente. Então, não é mais que justo que esses ônibus venham ao município, poderia ser mais pela quantidade de impostos que nós recolhemos. Até fizeram até uma... todo mundo queria aparecer ao lado dos ônibus, dizendo que quem é o pai da criança. Mas o pai da criança somos nós, contribuintes de impostos, que dia a dia trabalhamos 10 horas por dia, 8 horas por dia, para que o governo tenha, através do nosso suor, chegue aos cofres públicos o nosso imposto. E nada mais justo do que seja revertido em prol da população. Não só essa questão do governo do Estado, mas também que o nosso, aqui a nível de município, como o vereador Edilson frisou, para que o nosso posto tenha medicamentos para distribuir aqui à nossa população, para que tenhamos um atendimento com qualidade por parte dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, para que os nossos PSFs tenham médicos, que muitos hoje não têm, e para que a nossa população seja bem atendida. Porque nós só vamos estar bem se o nosso irmão esteja bem também. Finalizando, eu quero dizer que as pessoas que também foram atingidas aqui na cidade, suas casas, aqui, tanto pelo Rio Ernesto como pelo Rio Pitanga, que tem que ter um trabalho na questão desses rios. Parabenizo o vereador por ter já solicitado, Fabrício, por ter solicitado esse trabalho, para que no futuro não haja mais sofrimento dessas pessoas que foram atingidas. Obrigado. Está livre o uso da palavra, senhor. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra. Senhor presidente, vereadora Olga, vereadores, a imprensa escrita e falada, demais público presente. Hoje peço a palavra aqui para parabenizar, junto à comercial, à Associação Comercial, que pela essa conquista, dessa batalha que vocês tiveram sobre a junta comercial que para ser instalada no município de Pitanga. E claro que a gente vendo esse esforço da Associação Comercial, a gente não deixa de agradecer ao vereador Carijó, que muito batalhou, junto com o pessoal, junto com o Marcelo, junto com o César Romero Zigma, e junto com o ex-prefeito Tico, para trazermos essa junta comercial para o município de Pitanga, e também o prefeito Zampier, que está batalhando também junto com o pessoal para ajudar o município de Pitanga com essa conquista. E também a gente vê em questão o que aconteceu no município de Ipitanga, devido a essa chuva, essa enchente que houve, né? E também a gente vê os esforços das pessoas, tanto da população como dos vereadores, a preocupação dos vereadores, a secretaria da cidade, tanto como a secretaria do interior, pela preocupação. Parabéns a vocês, parabéns pela atitude de vocês, vendo o que houve, e principalmente essas enchentes, né? Muitas pessoas perderam, vamos dizer, quase tudo, né? Então, parabéns a vocês, parabéns aos vereadores, ao público de Ipitanga que incentivou e ajudou essas pessoas para tirarmos desse sofrimento que houve. E eu, vendo o vereador Meco falando sobre, muito bem lembrado, vereador, sobre aquele saindo do pessoal do Conjunto Santa Regina, até a preocupação, ali tem muitas crianças, tem pessoas que atravessam ali, sobre essas calçadas, né? Então, ali é bem lembrado esse assunto que você tocou ali, para o pessoal fazer realmente essas calçadas. E também o pessoal, todo o pitanguense, fazer a calçada, né, em frente da sua casa, ajudar o município de Ipitanga, porque realmente há um transtorno. Você anda pelas ruas da cidade, a gente vê muitos pedestres andando pela rua, e também pela falta de calçada. Se cada um cuidasse um pouquinho da frente da sua casa, nossa, era uma maravilha. Já ajudaria tanto o município que a gente nem sabe como seria bom se cada um fizesse sua calçada, embelezasse a sua frente da sua casa, já ajudaria bastante. Isso aí é importante, cada um ter essa consciência, né, de fazer em frente da sua casa a sua calçada, que já ajudaria bastante. Também a gente vendo hoje, questão das dificuldades no interior devido a essa chuva. Eu tenho aqui o Júnior, ao secretário do interior, e é para nós tentarmos fazer, você veja quantas pontes é feito, quanto dinheiro é gastado nessas pontes, principalmente que faz a ponte de eucalipto. A gente sabe que apodrece, cai. A gente, claro que o município vai gastar um pouco mais, vai gastar mais, mas eu acho que se pegasse, vamos colocar a localidade, Ipitanga Baixo lá, chamasse todo o pessoal, convidasse a população para ajudar para fazer essas pontes de alvenaria, que ia solucionar os problemas. A gente vê, eu lembro, eu era criança, meu pai vereador desta casa, quando o ex-prefeito Neri Cossemba fez essas pontes no interior. Então ele fez quantas pontes de alvenaria, e você veja só, até hoje ninguém mais teve problema com aquelas pontes. Claro que o custo é mais, a gente tem que ver, viabilizar os custos, mas para tentarmos fazer no interior essas pontes de alvenaria, que ia ajudar bastante a população, né? Então ela ajudaria bastante. E também sobre os ônibus escolares que o governo do estado está mandando. Eu também fazia tempo que essa promessa estava para ser cumprida, e não estava vendo, não estava vindo esses ônibus, mas bastou um programa na Bandeirantes, um programa humorístico, o CQC, para vir esses ônibus. Mas, quem sabe, seja ali, foi uma cutucada desse daí, para mandarmos esses ônibus, tanto nós precisamos como município de Ipitanga, e a todos os municípios precisa desses ônibus. E a gente vendo hoje também muita conversa, muita discussão aqui na tribuna, um vereador falando, outro ali discutindo sobre tantas coisas. Eu vou falar bem a verdade, eu fico triste com essas coisas, e a gente sabe que a tribuna é a hora de a gente lavar a roupa suja, né? Falar as coisas, eu entendo também, a gente não é o crítico em tudo. Mas eu acho, para vocês, principalmente para a população presente, ficar ouvindo, tem tantas coisas, vocês gostariam de ouvir tantas coisas que os vereadores estivessem aqui falando o que o vereador fez. Eu achava que estava na hora de dar um basta nisso aí, e nós se unirmos e trabalhar. Porque nós fomos eleitos para para trabalhar, para mostrar para o pessoal o que é a função do vereador. Tenho certeza que o pessoal queria vir ver os projetos, as discussões dos projetos. Então vamos acabar com essas, eu acho, essas picuinhas que houve, tanto ali, e vamos trabalharmos. Mostrar, vir na tribuna, usar a tribuna para falar, olha o que, que o vereador fez, o que, que o vereador fez, deixou de fazer. Então eu acho que é melhor, vamos trabalhar. Eu estou aqui como vocês votaram no vereador, eu estou aqui para me trabalhar. Eu não quero discutir se o prefeito fez ou não fez, ou o ex-prefeito deixou de fazer, para mim não. Coisa, eu quero mostrar serviço. E a população quer disso aí. Quer que os vereadores trabalhem, não ficam discutindo. Meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, quero cumprimentar a ex-vereadora desta casa, hoje secretária municipal, a Jane, com a vereadora atuante. Tivemos muitas atuações como vereadores na época, tivemos lado a lado, defendendo os interesses do município. Eu acho que nós cumprimos com a nossa obrigação que nós tínhamos como vereadores. Cumprimentar o ex-vereador dessa casa, Assis Pereira, funcionários municipais, imprensa que aqui se faz presente, chefe de gabinete, Geninho. Eu faço uso da tribuna, quero cumprimentar também o presidente da Associação Comercial. Obrigado pela presença, Marcelo. Para comentar um pouco daquilo dos fatos que vem acontecendo no nosso município. Chuvas torrenciais faz parte da natureza, não é a primeira, não vai ser a última. Já aconteceu no passado, o vereador Aguinaldo lembra muito bem, pegando aquela faixa das Encruzilhadas, Renascença, Rio Quieto. Menos de 3 horas, 260 milímetros. 260 milímetros num espaço curto é terrível. O vereador que antecedeu aqui, o vereador Fabrício, realmente, no mandato do ex-prefeito, na época, de Cossemba, fez várias pontes, com aquelas pontes estilo romano, pontes de alvenaria, usou um programa de governo da época, que era o PRAM, Programa de Assistência aos Municípios. Bom programa na época do governador Rich. Vereador Aguinaldo, naquela época, aquelas pontes lá, no Rio Quieto, com cabeceira toda de concreto, com os bigodes que eles chamam, todo de concreto, daquela época, tirou do lugar. Imagine quantas toneladas tem uma cabeceira daquelas. A água tem uma violência incrível. Mas solução é ir lá e fazer e fazer. Não tem outra saída. Toma tempo, toma. A população vai compreender esses fatos. Porque foi várias pontes, que nem foi aquela época. A população do ano Vigas de Eucalipto, muitos foram comprados, muitos, a população do ano, né? Foram refeitas as pontes. É o que deve ser feito. Hoje, não se encontra mais que nem no passado as famosas planchas de manjoleiro. Hoje se encontra de eucalipto. Ela vai durar quanto? 4 anos, no máximo 5 anos. Ela não dura mais, pela qualidade da a madeira, é a natureza. Mas é o que tem no momento. E nós não temos outra solução. Pontes da alvenaria é ótimo, é bom. Isso tem um custo mais alto. Isso é verdade. Seria uma solução no futuro. Eu acho que vai ter que partir para esse caminho no futuro. Eu imagino assim. Hoje, estivemos olhando, inclusive eu fiz um requerimento ali na rua da Polícia Civil ali, tem uma manilha meio entupida, ela não está totalmente entupida, mas tem já entupimento, terra que tem que fazer manual. Ali não passou água por cima, andou perto, eu fui dar uma olhada lá da chuva. É, realmente, muita sorte, o prefeito Tico fez, contratou uma máquina, uma pantaneira, e foi feito toda uma limpeza no rio. Tem que ser feito novamente. Tem que ser feito novamente. Isso vai assoreando. Isso aqui é natural. Isso aqui vai acontecer. E vai fazer. O tempo vai acontecer de novo. Vocês podem ter certeza que vai. Aquela limpeza que foi feita no pátio, que é muita terra dentro do rio, ajuda a assorear? Ajuda. Mas tem que fazer uma limpeza. E eu vejo também como uma solução. Tem que ter uma participação COIAP. Se não fazer uma canalização maior para o fluxo de água, melhor, alargando o leito do rio, que nem foi feito em São Paulo, no rio Tietê, alargando mais a caixa do rio, até uma altura para baixo, nós vamos ter esses sérios problemas. Avenida Getúlio Vargas, quantos anos faz que a população de Pitanga vê aquela água invadindo ali? Quando foi feito? Há anos atrás, eu imagino, eu vim aqui em 79, e já tinha esse asfalto na avenida e já tinha feito aquele jeito. Aquelas construções ali. A água vai chegar ali e não vai vencer passar, ela vai invadir. Vai passar por cima, vai invadir, vai entrar nas casas. Ali no hospital, na rua do hospital, não invadia o comércio? No mandato passado, agora, não foi feito um trabalho de canalização, aberto valetas fundas, foi canalizado, manilhado, ali não houve problema. Então, os problemas têm que ir achando a solução. Mas tudo tem um tempo, tem custo? Tem. Mas eu acho que este é o caminho. Este é o caminho. Eu estou aqui para ajudar, dar soluções. Eu quero responder aqui ao vereador Fabrício. Aqui é lugar de discussão, sim. Aqui é lugar de criticar, é lugar de elogiar. As críticas construtivas, jamais críticas demagógicas. Eu, o que eu vejo, qualquer cidadão, vereador, que vem e fala aqui no microfone, fica gravado. Todas as minhas críticas são construtivas, apontando as soluções. Que falar que tem que fazer, e daí não sabe como vai fazer, não vai resolver. Eu gosto de apontar soluções. Falei das enchentes, mas acho o caminho. Eu acho, na minha opinião, o caminho é isso aí. Porque senão vai dar enchentes de novo, e vai invadir as casas novamente. Lá na altura da polícia, por que que não invadiu as casas? Porque foi feito. E hoje, olhando, já tem que fazer novamente, já tem que pensar fazer de novo. Ali em frente ao Guarani, aquela invasão, ali também tinha invadido água. Foi passado, foi feito, na época, no primeiro ano do mandato, não estou bem enganado, mas foi no primeiro ano do mandato, do mandato passado, feito o Tico, foi feito ali, não tinha dado mais invasão de água ali. Agora aconteceu de novo. Então tem que achar a solução. A cidade cresce. Vai avançando, o volume de água aumenta. Por que que São Paulo dá uma chuva de 30 milímetros, que para nós aqui não é nada? E dá uma enchente. Porque é asfalto, é concreto, não tem mais onde absorver a água. Um milímetro de chuva é um litro de água no metro quadrado. E quando ela cai num volume forte, num espaço curto, claro que ela vai dar enxurrada. Isso é evidente. Eu liguei hoje na Coamo, fiquei curioso para saber quantos milímetros tinha chovido. E me passou a informação da Coamo, que eles acompanham. Dia 8, nada de chuva. Dia 9, deu 17 milímetros. Dia 10, deu 7 milímetros. E dia 11, 120 milímetros. Deu um total de 144 milímetros. Eu achei que fez um estrago violento. Agora, é evidente que a chuva, às vezes, aqui, foi um pouco menos que nas cabeceiras. Talvez ali foi mais forte. Existe isso aqui. É que nem aquela vez, vereador Rinaldo, que lá das, que vai para 5, que lá cesta, não tinha o asfalto, né? Aquela ponte lá, quantos metros dá de altura? E o quanto a pessoa arrancou inteira? Foi uma coisa impressionante. É, lá o nível da água, uma coisa impressionante. Quer dizer que o volume de água lá foi violento, aqui foi pouca chuva aquela noite. Então essas coisas da natureza acontecem, vão acontecer no futuro. Nós temos que se prevenir. Com a responsabilidade do poder público, e nós, aqui como vereadores, temos de apoiar as coisas boas, criticar aquilo que nós achamos que não é correto, que não é certo. E eu sempre apoiei tudo aquilo que é correto e certo, e vou continuar fazendo. O vereador Aguinaldo, o vereador Meca, já tive no mandato passado, sabe, do meu sistema, sempre foi assim. E lá no passado também foi assim. E eu quero continuar sendo responsável para resolver as coisas. Eu acho que o nosso papel de vereador é fiscalizar, é apontar soluções, e eu quero fazer isso. Com sinceridade e com honestidade. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Passa a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, ex-vereadora dessa casa, Jane, ex-vereador desta casa, Alcir Pereira, meu pai, servidores públicos municipais, sociedade pitanguense, associação comercial, Romeira, Simone, Qualigraf, a imprensa falada, Paranacentro, Rádio Pitanga, pessoal do interior, família Rancheche, a imprensa, assessoria de imprensa do município de Pitanga, Ana Márcia, Lucida Saúde, Castelari, secretários municipais, Poleto, chefe de gabinete, Geninho, Camargo, que sempre está presente. Vejo o Roberto Buchmann aqui, que volta a essa casa nos visitar, já que em mandatos anteriores era constante a sua presença aqui. Enfim, toda a população, presidente da cooperativa dos transportadores de aluno, Laine Santos. Enfim, a todos a gente agradece e sempre pede realmente para que venham nessa casa, para que acompanhem o trabalho aqui e ouçam de cada vereador o que se fala aqui. Porque, infelizmente, embora concorde com Vossa Excelência, vereador Fabrício, que nós deveríamos vir aqui realmente discutir projetos, discutir ideias, e não ficarmos contraditando um vereador com o outro aqui, mas, infelizmente, nós temos que usar esse microfone e também colocar a nossa posição diante de algumas distorções que a gente escuta no dia a dia. Suplente de vereador Batatinho, me perdoa, Batatinho. Enfim, a todos que a gente acaba omitindo. E eu tenho falado que o compromisso de cada vereador aqui não é com a administração anterior, não é com a administração atual, não é com quem ganhou, não é com quem perdeu a eleição. O nosso compromisso é com o povo de Pitanga. E a democracia, ela se reflete em cada cidadão. Eles representam a democracia no nosso país. E a eles que nós devemos obediência, é a eles que nós devemos nos empenharmos para que possamos realmente realizar um trabalho que possa satisfazê-lo, se não totalmente, mas pelo menos naquilo que realmente nos é possível. E a gente ouviu durante a semana, infelizmente, de algumas pessoas que já passaram por essa casa, que já ocuparam essa tribuna, mas que não tiveram e não têm esse comprometimento com o povo de Pitanga. E quando eu escuto o vereador Meco, Vossa Excelência, falar aqui, embora respeite tanto que talvez Vossa Excelência não imagine, e tenha, pela vossa pessoa, a grandiosidade de saber reconhecer os seus bons atos, as suas boas atitudes, mas tenho um pensamento e uma opinião própria formada com relação aos seus pronunciamentos aqui nessa casa. E hoje, infelizmente, não foi diferente das demais sessões. É óbvio que nós devemos fiscalizar. É óbvio que nós devemos cobrar a administração. Mas é salutar e importante que nós apontemos aqui consertos, soluções. E aí sempre eu tenho me dirigido ao vereador Carijó, que mostra aqui muita coerência na sua fala. Porque realmente analisa a administração pública, a sociedade, de uma forma extremamente justa. Porque é muito fácil, vereador Carijó, chegar aqui e soltar no ventilador um monte de coisa, que amanhã vai parar na imprensa, ou senão se fala verbalmente para as pessoas de uma forma totalmente distorcida. E muitas pessoas vêm nos cobrar, muitas pessoas vêm tirar satisfação. Não que nós tenhamos que correr de cada um, de forma alguma. Atendemos todos, respeitamos a opinião de cada uma, mas jamais vamos nos omitir de dar resposta aqui nessa casa. E aconteceu durante essa semana. Simone está aqui, tenho certeza que está até brava comigo. Mas aquilo que eu falei naquela sessão, Simone, volto a falar aqui novamente. A Associação Comercial está aqui. Nós, vereadores, a administração pública, a sociedade pitanguense organizada e não organizada, precisa se organizar, precisa se planejar. E não é bem, vereador Meco, da forma que Vossa Excelência colocou na primeira, naquela sessão anterior, que eu respondi, Vossa Excelência, com relação a não ter sido convidado à Qualigraf. Naquela licitação, a modalidade utilizada, que eu volto a frisar aqui, procure-se fazer licitação pela modalidade pregão. Mas isso não significa, e eu não deixei aqui, de forma alguma imputada a qualquer administração, que a modalidade convite foi utilizada pelas administrações públicas para cometer injustiças e para desviar valores dos cofres públicos, não. Só acho que a modalidade convite, realmente, às vezes, acaba, sim, prejudicando a própria administração em si, porque, de repente, ela não possibilita um número maior de participantes e, por consequência, um valor menor do objeto a ser licitado. Mas que jamais falei aqui, e ficou a impressão, principalmente nessa ata, e nas palavras de Vossa Excelência na sessão anterior, e novamente hoje, de que realmente, eu estou colocando que toda a licitação realizada no modelo do convite está sendo feita realmente com fins ilícitos, com fins injustos que não atendem a sociedade e os interesses públicos. E não é verdade isso. Ainda existe muita licitação em convite, pela razão simples. O convite é um procedimento, na verdade, é uma das modalidades da licitação, em que se busca uma maior agilidade e uma maior rapidez. Mas que as licitações de maior vulto, de maior complexidade, elas têm que ser realizadas ou pela modalidade pregão, ou por uma tomada de preço que dá ampla publicidade. E aí, Simone Romero, que eu coloquei a sugestão na sessão passada, que eu não sei de que forma que chegou para vocês. Porque da forma que eu chegou, tenho certeza que foram levadas de formas distorcidas. E eu já falei para você mesmo, Simone, que existem N fórmulas de se participar de todas as licitações por um simples cadastro, por uma simples assinatura num jornal, e a Associação do Comercial tem, para proteger o seu comércio, a obrigação de se unir e realmente buscar essas informações que estão aí disponíveis. O município, quando vai realizar um ato de aquisição de um determinado objeto, na sua maioria, isso vai acontecer com maior frequência e em maior quantidade, vai se utilizar do pregão, de uma tomada de preço e talvez até de uma concorrência, dependendo do valor que se licite. E está aí os jornais Folha de Londrina, para Tribuna de Campo Mourão, mais uma, que está sendo publicado todos os atos de forma totalmente transparente. Mas a gente sabe que, de repente, a sociedade não lê esse jornal, mas a Associação Comercial tem condições, sim, de assinar esse jornal. Eu até comentei nessa casa aqui que o Tribuna nós temos aqui. E a Câmara jamais vai deixar de repente, disponibilizar a página das publicações aqui. E esse questionamento e esse pedido eu faço ao presidente dessa casa, se a Associação Comercial ou qualquer cidadão pitanguense vir até esta casa, que seja colocada à disposição esse jornal, para que realmente as pessoas tenham esse acesso. Mas eu temo, na verdade, pela forma como chegam as informações e pela busca incessante da coisa errada. Vossa Excelência começa aqui falando, agradecendo Santa Maria, parabéns a Santa Maria, vereador Meco, pelo belo aniversário que fez. Mas parabéns à Pitanga também, que fez uma linda festa de aniversário de Pitanga. Parabéns pela cidadania rural, que é uma coisa extremamente importante que está sendo feita em Pitanga. Estamos colocando à disposição do povo, trabalhando em parceria com o povo, com o maquinário. Estamos economizando recursos, porque o que se via aqui não era pingamento de máquina para lá e para cá. Não era um carro levando diesel, o outro levando alimento e rodando a cidade inteira, o município inteiro no dia a dia. E o que se faz hoje? Está lá no susto, que infelizmente não foi possível terminar, dadas as chuvas, mas está lá Secretaria do Interior, está lá Saúde, está lá Educação, está lá a sociedade daquelas localidades acompanhando e trabalhando junto com a administração pública. As máquinas estão lá, não está havendo locomoções de veículos, maquinários, de lugares longínquos para aquele determinado lugar lá. Há uma economia significativa, e o que é principal... Concedo a parte, vereador Guiná. Fique à vontade. Eu acho importante esse seu cruciamento, é válido. Mas a Planalto também foram fazer serviço, mas não terminaram. Tem pessoal lá se queixando de umas ruas que não foi cascalhada. Então, quer dizer que ela foi e não fez todo também. Então, esses pontos, assim, eu consigo entender a administração pública. É difícil, não é fácil. E outra, aproveitar que Vossa Excelência é líder do governo e faz bem a sua função de líder do governo. Eu nem não toquei no assunto, mas já que toco no assunto, quando chamam, que eu não escutei, vereador de boca aberta, pode entender de várias maneiras, mas eu acho que foi, se houve isso, foi um tom de crítica, sabe? Agora, o prefeito também tem que dar a postura de não usar um microfone numa rádio para atacar vereador. Eu acho que ele tem que dar um exemplo. Ele é a autoridade maior do município. Eu acho que nós temos de respeitar o prefeito como ele tem que respeitar os vereadores. Muito obrigado, vereador Guinaldo. Sim, vereador. Pode ter certeza que a boca aberta que o prefeito falou, vereador Carijó, é porque ele conhece sua pessoa, sabe o quanto Vossa Excelência realmente fala e grita pela sociedade, e ele tem absoluta e certa certeza que ele falou isso realmente pela briga que Vossa Excelência faz. É melhor Vossa Excelência encarar sobre o aspecto positivo, porque é dessa forma que todos devem pensar de administração, vereador. Só que me permite colocar, se não foi em tom pejorativo, mas eu acredito que a intenção foi essa. Eu acho que ele conta com o seu apoio, com a sua força aqui e com a sua experiência realmente de Câmara. Mas realmente, vereador, eu também não espero que a administração vá resolver todos os problemas em 6 meses. Passaram-se pela Planalto, fizeram ótimos serviços, tem muito serviço a ser feito, realmente tem. E a intenção é voltar na Planalto uma, de repente até mais 2 vezes. Mas nós estamos há pouco mais de 6 meses, 7 meses de mandato aqui. E Vossa Excelência, mais do que eu, pela experiência que tem, sabe o quanto é difícil quando assume a administração, organização da casa, conhecimento. Por mais que nós tenhamos aí no final, no término do mandato passado do prefeito, uma tentativa de interação na busca do conhecimento de como era a administração, não é possível. Até hoje a administração, na verdade, tem pontos que ainda não conhece. Principalmente quando se fala em orçamento, quando se fala em obras que estão paradas, obras realmente que se discutem ainda contratos, como é o caso ali da próxima igreja, que é um algo assim impressionante. Já foram notificados, acho que 3 vezes, aquela empresa, e possivelmente terá até que ingressar na justiça, e isso Vossa Excelência sabe que acaba redundando num prazo maior. Me permite, sim. Só peço para o presidente que considere. Considere. Esses apartes, porque ele tem um certo comentário. Mas eu quero até para justificar. Vejam bem, aquilo que eu falei, de volta, percebo. Agora estavam planejando fazer num lugar lá, é bonito, é planejado. Mas agora vem essa chuvarada, e agora? Fica fazendo lá e os outros lugares, as pontes. É prioridade ponte, porque não passa. A estrada meia ruim passa. Mas a ponte e o bueiro não vai passar. Então tem que se deslocar, voltar. Então as coisas, às vezes, eu sempre digo, na missão pública, esses fatos acontecem. Esse que eu estou querendo, acho que ajudar. Claro, vereador, essas são situações, são exceções dentro da administração em razão de uma força maior, que são as chuvas, né? Mas o Poleto me passou, inclusive a ponte da Borboleta Abaixo lá, que teve problemas, amanhã já termina a solução dela, já estão passando. Barra Bonita, da mesma forma, está sendo liberado o pessoal do Rio Liso. O que é importante é que todos estão trabalhando, vereador. Importante que ninguém está parado. Se Vossa Excelência fazer uma verificação em loco, todos os dias, em todas as secretarias, Meco, todos estão trabalhando. Mas eu peço a Vossa Excelência que critique realmente, continue criticando, mas vamos aqui dentro dessa casa, como o Fabrício colocou aqui, realmente apontar soluções. Nós temos a obrigação de nós, vereadores, que me desculpe, cada um de Vossa Excelência, nós estamos sendo realmente fracos aqui dentro dessa casa. Nós estamos aqui apresentando aqui só solicitações e mais solicitações, como se realmente a administração pública tivesse possibilidade de realizar tudo aquilo que nós desejamos. Mas cadê nossos projetos aqui? Cadê projeto? Ele é a principal função nossa, que é a elaboração de lei, nós não fazemos. Então nós não estamos cuidando da nossa própria parte. E estamos nos preocupando em procurar erros para, em cima desses erros, tornar algo grandioso que, de repente, possa ter uma repercussão política lá na frente. E a gente sabe que a repercussão política mesmo é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia aqui. Vereador Carijó é vereador pelo quarto mandato. Não trabalhe, Carijó. Vereador Meco, da mesma forma. Eu, da mesma forma. Vamos pegar esse microfone e vamos ficar aqui toda a sessão. Os exemplos estão aqui da última casa. Quantos vereadores mudaram aqui? Então é preciso, além de tudo, me perdoa, pedindo perdão novamente, mas pedir a Vossa Excelência, que é um vereador capaz, eu sei disso, eu conheço, sei que é uma boa pessoa, mas tem fatos que nós precisamos ter conhecimento. A questão do ISS, vereador. É óbvio que ninguém aqui queria que você cobrasse ISS, mas tem uma lei de responsabilidade fiscal que obriga o município a ir atrás do ISS sob pena de estar renunciando a receita. E renúncia de receita é crime administrativo, é improbidade administrativa, e o prefeito pode responder por isso. Então ele tem a obrigação de fazer isso. E ele está o fazendo através de uma assessoria contratada legalmente, competente, como Vossa Excelência todos conhecem, que é a Munhoz. Então, esse ISS nós não temos como evitar. Não há como evitar esse, e não tem como evitar os posteriores. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto. É óbvio que não gosta. Eu não gosto de pagar imposto. Mas é obrigatório, não há como se discutir isso. E essa divulgação, vereador Adir, que você faz, a divulgação é importante, sim. O próprio sindicato, vocês não fazem divulgação, não tem um programa na rádio? Sim. E tudo isso custa, é óbvio que custa. Então é importante a divulgação, mas a divulgação correta, honesta, isso a administração vem fazendo. E acredito, tenho certeza que o sindicato também está fazendo. Então, eu acredito, sim, que a divulgação é muito importante e nós temos que realmente... Permite, sim. O que eu me refiro é que nesse momento em que o município estava com dificuldade de realizar, talvez pudesse deixar para mais tarde de ter contratado essa empresa. É nesse sentido. Não que eu sou contra a divulgação, mas que como estava enfrentando dificuldade, poderia ter deixado um pouquinho mais à frente. Só que, vereador, Vossa Excelência mesmo sabe. Se for pegar uma estatística aqui, nós não temos mais de 10, 15% das pessoas que procuram a administração pública para coletar informações. Aqui na casa, a gente vê no dia a dia aqui, poucas pessoas vêm acompanhar o trabalho das comissões. Eu já falei isso para o Dirceu, falei isso para o Adir, que eu quero que a Comissão de Justiça e Redação agora trabalhe aberto para o povo participar. Para que as leis, antes que tramitem em plenário aqui, cada um de Vossa Excelência esteja à disposição aqui para acompanhar a discussão de cada matéria. Nós temos um hospital que o prefeito mandou um projeto para adquirir lá da Pitanguinha, está aqui. Nós temos o pãozinho para ser distribuído para as pessoas. Nós temos 43 projetos prontos que estão no estado, estão em Brasília. E nós teremos ótimas notícias, não tenho dúvida. Mas é o momento agora do quê? A gente sabe, e Vossa Excelência, vereador Carijó, sabe que um projeto não é assim. Não se elabora um projeto hoje, amanhã está aprovado e nós já temos recurso disponível para isso. Nós, não é assim. Demora, vai tempo, mas grande parte deles, a gente espera que todos, na verdade, nós tenhamos a realização, porque a administração está trabalhando, não se para um minuto. E quando a gente começa aqui a falar do prefeito, até fica aquela questão, puxa... Usando a expressão rústica do puxa-saquismo, mas não é quem acompanha. O homem vai dormir meia-noite, acorda 6 horas da manhã, está fazendo reunião com o secretário 7 horas da manhã, está cobrando, e não é fácil trabalhar com o Zampier, não é fácil mesmo. Cobra. Isso é comprometimento, isso é respeito com o povo e é interesse público. Fique à vontade, vereador. É, eu sei, tem projetos que vêm de menos parlamentares que leva 2, 3 anos para chegar. Isso é normal, eu sei que acontece isso. É, o deputado faz a parte dele, o ministério lá demora para liberar. exige documentação. Lá em cima tem coisas lá que veio de emendas do deputado que está lá para distribuir para o povo. Está encostado lá uns... Como é que é? Umas... Fugiu o nome agora. Tem uma aquisição nova, estão lá no pátio, tem que distribuir. Então, eu sei, tem, é todos os processos de desenvolvimento, mas é isso que só quis colocar. O que eu sempre questiono, e vou encerrar, né? Rapidinho, sei que já passou o tempo, mas eu sempre tenho analisado a questão da oposição e a questão da situação. Eu entendo, na verdade, que não existe oposição e não existe situação. E acho que oposição, aquela oposição inteligente, realmente, é que cada um tem a sua forma de interpretar e de discernir o que entende dela, na verdade, é aquela oposição que a gente busca realmente tentar interagir com os administradores públicos. Aquela que a gente está lá participando, cobra que sim, critica que sim, mas que está lá incessantemente demonstrando vontade e desejo de contribuir para que as coisas realmente aconteçam e de forma positiva. Mas que também está lá para acompanhar os erros. E eu não acredito de forma alguma que qualquer administrador público se negue a prestar qualquer tipo de informações, se negue a receber um vereador, um cidadão na casa do povo. Mas para isso nós temos que aqui mostrar vontade e trabalhar unido nessa casa. Não adianta realmente, Fabrício, eu ficar degladiando aqui com o vereador Meco, com o vereador Dirceu, e não estar produzindo absolutamente nada aqui. E eu me sinto realmente um vereador extremamente falho nessa questão. Porque ao invés de eu estar aqui hoje debatendo e colocando a população um projeto, eu estou aqui, de repente, fazendo um monte de colocações com relação à fala de vereadores. Isso não é bom, realmente. Isso não é o que vocês, que cada um de Vossa Excelência aqui, espera de nós, vereadores. Mas não é possível que uma administração ela seja tão ruim que não tenha nada de bom. E que seja tão bom que não tenha nada de ruim. Isso não é possível. Então, ó, uma série de enumerações aqui que foram colocadas, vereador Meco, e eu não vi aqui um único elogio de Vossa Excelência aqui. E eu tenho sempre procurado fazer as anotações para que realmente eu não venha aqui cometer injustiças aqui com relação à sua pessoa e aos demais vereadores. Mas, olha, começou pela elogio, parabéns a Santa Maria, o caro traçado da Rede Globo que vem aqui como se nós tivéssemos culpas da chuva e de todas as condições das nossas estradas. E o município não vai resolver esse problema jamais de todas as estradas. Vão trabalhar muito, sim. Vão resolver alguns problemas, mas muitos ficarão para as próximas administrações. Mas o que é importante realmente é observar o trabalho de cada um deles, a forma honesta e inteirada com que cada um se dedica na sua secretaria, coletando os problemas e buscando, junto a órgãos público, federal, estadual, junto à sociedade, para que realmente nós possamos resolver esses problemas. E ideias realmente têm surgido em muitas. Ideias da administração, ideias de terceiro. Quando a Vossa Excelência falou aqui do conselho, vereador Meco, eu já estive na administração lá, conversando, e tem uma ideia melhor ainda. Uma ideia extremamente abrangedora, que é o Conselho de Políticas Públicas. É um conselho que você monta para que ele realmente ele possa intervir na administração com sugestões, com fiscalizações, com ideias, contribuindo de forma efetiva para que realmente os projetos possam ser executados e de forma que realmente atenda ao interesse da sociedade pitanguense. E nós teremos em breve, pode ter certeza absoluta, e essa casa aqui vai tomar conhecimento dessa obra. Eu poderia aqui ficar numerando aqui uma série de atos positivos da administração. Poderia também aqui estar citando alguns erros da administração que realmente acontecem. Acontecem e vão continuar acontecendo. Eu já fui líder do prefeito passado. Eu já critiquei certos setores daquela administração. Mas também elogiei e defendi aqui quando foi necessário. E quando eu falei aqui do Zirão, e quando Vossa Excelência colocou aqui que ele não tinha autonomia, eu volto a frisar, isso não é verdade. Está lá a Secretaria de Cidade que disponibiliza toda a possibilidade que ela tem de atender o secretário. E não é pessoal de forma alguma as minhas colocações com relação à pessoa dele. Mas ele tem que interagir. Ele tem que seguir os demais colegas e tem que acompanhar a equipe. E o prefeito, eu tenho certeza, não tolera esse tipo de coisa. Já conversou com ele E se precisar tomar medidas drásticas, não tenha dúvida. E eu digo ao Zirão, aqui eu sei que vai parar nos ouvidos dele, de forma tranquila, que não, absolutamente não tem nada de pessoal, e que também não me preocupo com os comentários dele. Fique à vontade. Mas desde que ele trabalhe para Pitanga. Desde que realmente procure acompanhar a cabeça e a vontade do prefeito e do seu secretariado. Me permite de novo? Senhor presidente, aumenta o tempo para o rapaz aí que merece. Vereador Aguinaldo, realmente, Vossa Excelência testemunha, porque me acompanha meus pronunciamentos. Sim. Eu elogiei o tapa-buracos, elogiei as coisas. Critiquei lá no lixão, lá, eu acho que eu tenho razão de criticar aquilo lá. Porque eu, e falei, defendi o prefeito aqui na tribuna, que aquilo é o secretário. Eu considero que é o secretário, ele tem a equipe dele. O prefeito tem que cobrar dele. Agora, se ficar lá deixando com incompetente, aí é culpa dele. Eu acho que o situação está certo. Eu tive a oportunidade de conversar com a Jane. Obrigado. A Jane. E não tenha dúvida que eles estão muito preocupados com essa situação, vereador. E vão procurar resolver. Não... Mas eu peço a cada um de vocês. Tanto é, vereador, que no dia que Vossa Excelência esteve lá, o Esteira estava lá. É óbvio, não estava trabalhando, porque o tempo realmente não colaborava. E o Esteira não tinha como realmente estar fazendo o trabalho que se faz necessário. Mas está se procurando, através de projetos, tentar resolver aquilo. Isso que é importante, de forma definitiva. Ou um permanente aí que não se alongue tanto no tempo. Porque realmente nós, só tapa buraco não vai adiantar. Mas a gente sabe que isso precisa ser tempo considerável para realmente fazer isso aqui. Mas não tenha dúvida que eles estão trabalhando e vão procurar realmente resolver esse problema. Eu vou encerrar, senhor presidente, dizendo a todos os vereadores aqui. E mais uma vez, a você, vereador Meco, que eu respeito muito, para que realmente nós procuremos, nessa casa aqui, trabalhar nas comissões juntos. Trabalhar com o povo e com a administração de forma extremamente unida nos objetivos, ainda que discordemos de algumas ideias. Mas que não vamos procurar um ponto em que tenha acontecido um erro, que é óbvio que nós vamos encontrar, e ficar ali em cima, martelando em cima daquilo, como se nós realmente não tivéssemos outra coisa a falar. Porque isso realmente, o povo é inteligente e o povo sabe diferenciar um vereador quando ele tem conteúdo, quando ele tem vontade realmente de trabalhar para o benefício da sociedade pitanguense. Nós resolvemos o problema do transporte escolar. Não se fala no transporte escolar, que era realmente, com perdão da expressão, um câncer que tinha. Está aí um bom transporte, claro, com dificuldades por causa das estradas, que nós sabemos que não vem de hoje e nem vai ser resolvido todos os problemas. Mas que realmente foi resolvido. Vamos tentar resolver os outros problemas, um de cada vez, mas de forma realmente coerente, como o vereador Carijó tem feito nessa casa. Mas volto a frisar, respeito a opinião de cada um, digo a cada vereador realmente que aqui nessa casa é livre, por suas expressões, por suas ideias, que aqui realmente nós temos a imunidade com relação à palavra, mas quem nos julga é o povo, e esse julgamento às vezes é um pouco triste. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em discussão e votação única do projeto de lei ordinária número 35/2009. Abre vagas de cargo em provimento efetivo no quadro de pessoal do município de Pitanga e das outras providências. Em terceira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2009. Altera o artigo 2º da lei número 1130, de 30 de abril de 2003. Em discussão e votação única do projeto de decreto número 1/2009. Aprova as contas do município de Pitanga, referente ao exercício financeiro de 2007. Em discussão e votação única, a moção número 3/2009. São estas as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em votação única do projeto de lei ordinário número 35/2009, em discussão. Senhor presidente, esse projeto nós discutimos na comissão. Trata, na verdade, da abertura de mais uma vaga para um procurador. Nós sabemos que o município hoje tem 2 advogados efetivos e tem uma advogada contratada em cargo comissionado. E o acúmulo e a quantidade realmente de processos, isso sem falar nas outras secretarias que o advogado sempre se envolve, principalmente na Secretaria de Administração, nos procedimentos licitatórios, vem realmente criando uma série de dificuldades para que possam colocar em dia. Só de executivos fiscais, junto ao fora da comarca de Pitanga, há mais de 2 mil processos. É totalmente impossível você cuidar desses processos, até porque tem prazos que devem ser obedecidos. E isso tem gerado muitos prejuízos para o município, porque quando você perde um prazo, você perde uma ação. E aí vem custas, vem uma série. Então, o resultado é extremamente negativo. Então, a razão desse projeto reside no fato que realmente a necessidade se apresenta de forma extremamente efetiva na necessidade desse profissional. Daí, a razão da gente realmente pedir para que Vossa Excelência se sensibilizem e possam aprovar esse projeto de lei. Só peço a palavra. Conselheiro. Eu fui o sorteado, fui o relator desse projeto. Então, foi bem estudado pela nossa comissão aí de legislação, e também foi bem estudado pela de finanças, e eu tenho certeza que terá aprovação de todos, e também dando a ordem lá, ela está legal, e eu peço também o apoio. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em terceira discussão e votação no projeto de lei ordinário número 2/2009. Em discussão. Essa é a emenda que entra a OAB no Comutran. Eu solicito também que, quando foi até o pedido até do vereador Fabrício, que a OAB também participe do Comutran. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, a moção número 3/2009 em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Essas contas do... Não. A moção. Concede a parte? Concedida a parte. Vereador Carijó. Tinha pedido antes, embora o presidente tenha concedido, mas a Vossa Excelência estava com a palavra. Senhor presidente, eu me coloco... Eu estou olhando aqui ó, e está aqui fora. Eu me coloco inteiramente favorável a esse projeto. Acho, assim, na verdade, que é uma desvalorização. O que o STF fez, o Supremo Tribunal Federal fez, realmente foi acabar com a carreira do jornalismo. É um absurdo você passar pelos bancos de uma faculdade e para chegar até lá... São aí vários e vários anos. E hoje, o Supremo entender, na verdade, que você não precisa. Não desmerecendo qualquer pessoa que realmente esteja envolvida na imprensa, mas a importância do curso superior para o jornalismo não está só na utilização da palavra, não. Mas da forma como ela usa, de um conhecimento que é muito mais amplo, que envolve um conhecimento legal do assunto. E hoje o STF vem... consubstanciando uma decisão, afirmando que não há necessidade desse profissional passar pelos bancos de uma faculdade. E quem já se formou? E quem está se formando? E quem pretende ingressar numa faculdade? É a mesma coisa que um médico se formar e não poder... pelo contrário, é a mesma coisa que uma benzedeira lá poder medicar, poder fazer cirurgia, poder assinar receita. É a mesma coisa que qualquer uma das pessoas poder advogar. Não precisa curso superior, não precisa qualificação. Eu não entendi realmente, confesso que eu acho que o Congresso Nacional tem que tomar providência e tem que aprovar urgente uma emenda constitucional ou qualquer outro instrumento legal lá que possa realmente vir a resolver esse problema. Quantas pessoas hoje realmente estão desesperadas aí? Terminaram uma faculdade e hoje ela não tem absolutamente quase que valor nenhum. O tratamento que você dá a um formado hoje é o que você dá a alguém que, de repente, não desmerecendo, claro, mas que não tem nenhum conhecimento de jornalismo, é o mesmo. Então, eu sou totalmente favorável à moção de aplauso e acho, na verdade, que todo o país tinha que se envolver com essa questão realmente para nós, porque amanhã, de repente, eles vão acabar com outro cargo, com outra profissão, e aí sucessivamente. É um absurdo o que o Supremo realmente fez nessa questão. Me coloco favorável a esse... É essa a moção. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Vejam bem, ó. Essa moção é de apoio aos profissionais de jornalismo pela luta da classe contra a decisão e não obrigatoriedade do diploma da faculdade para desenvolver a profissão. Vejam bem, é aquilo que o vereador colocou. A pessoa faz uma faculdade, conta todas as suas dificuldades e vai fazer. Agora não vale mais nada. Simplesmente um ato, sim, não vale mais nada. Eu acho que lá eles adquirem o conhecimento que, de repente, eles não conheciam fora. É muito importante, eu acho que esse apoio, e tem mais aqui, eu sou autor, mas tem subscrição dos vereadores, demais vereadores, apoiando. E isso eu acho que é com pressão. É que nem os aposentados lá. Se não tiver pressão, não passa. Porque o governo Lula está fazendo uma pressão terrível em cima. E essa questão é a mesma coisa. Eu acho que o nosso apoio aqui é importante para a classe. Eu acho que é um absurdo, eu acho que eles devem retificar isso aqui, o que foi feito, porque não tem nem cabimento no meu conceito de uma coisa dessas aqui. Aquilo que o vereador falou, é a mesma coisa, o cara passou, não passou no exame da OAB, não pode assinar. Então não tem mais sentido, as faculdades para fechar os cursos, professor, quem se formou, e daí? Então eu acho que isso aqui é justo. Eu tenho certeza que os demais vereadores assim também pensaram e já também quero antecipar o agradecimento pela aprovação. Só mais uma colocação, senhor presidente. Eu estava lendo um dos votos de um dos ministros lá, do Supremo, e ele falava no tratamento isonômico, seja o tratamento igual. É. Na verdade, onde você vai encontrar a isonomia nessa questão? Outro fato que eles apontam lá, para realmente ter essa manifestação, e foram 8-1 lá, é da regularização daqueles que já trabalham na imprensa. Mas me perdoe novamente, eu tenho sido muito bem claro aqui, e às vezes a gente tem mal interpretado, mas as pessoas têm tempo para se preparar e para se qualificar, se é naquele meio que querem atuar. Mas nós não podemos prejudicar alguém que buscou esse conhecimento e agora você vê de uma hora para outra, com ele assim, à mercê de praticamente ser inutilizado. Em votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única votação do projeto de decreto número 1/2009 em discussão. Esse, por ordem, esse refere-se ao exercício financeiro de 2007. Eu faço uma solicitação, senhora secretária, se possível, que seja lido do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas. Os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator auditor Tiago Barbosa Cordeiro, por delegação do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, por unanimidade em emitir parecer prévio, recomendado a regularidade com ressalvo das contas do senhor Alexandre Carlos Buchmann, relativa ao município de Pitanga, exercício financeiro de 2007. Colocando em votação, né, eu solicito a senhora, solicito a senhora que secretária que faça a chamada nominal dos vereadores. Adelir Castilho Maldani. Sim. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Sim. Ângelo Américo Branco Chemin. Sim. Antônia Dir de Lara. Sim. Dirceu Agostinho Bassani. Sim. Edilson Vaz. Sim. Fabrício Duarte Olouca. Sim. João Edival Aramone. Sim. Olga Stoski. Sim. Aprovado por maioria de votos favoráveis. Nesse momento, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra, senhor. Eu só quero dizer que Todas essas matérias que vêm aqui nas sessões, então, nas segundas-feiras, às 15h30, as nossas comissões estão reunidas, estudando esse projeto, estudando tudo que entra nas matérias aqui. E agora vamos trabalhar mais ainda, com mais rigor, para que a nossa população, que acreditou em nós, e também preservando o executivo, a nossa comissão estará sempre trabalhando nas sextas-feiras, a partir das 16h. Convidamos todos para participarem. E também as demais comissões estão vendo os dias aí que farão o estudo de todos os projetos. Obrigado. Só para deixar claro também, complementando as palavras do vereador Adir, que na verdade a gente está aberto ali para que apresentem sugestões. Essa comissão de justiça e redação é formada pelo Adir, pela minha pessoa, e pelo vereador Edilson, assim como tem as outras comissões aqui que o Dirceu, perdão, tem as outras comissões que também tem o trabalho delas, é a forma de trabalhar, mas nós estamos pedindo, inclusive, para que seja elaborado em ata, para que nós tenhamos relator em cada um dos projetos, conforme já o fizemos na última, mas principalmente que a população venha ali acompanhar e cobrar o que cada vereador está fazendo. Porque normalmente esses projetos a gente discute lá, vem, chega aqui na mesa, na maioria das vezes nós nem discutimos porque ele já foi realmente debatido lá e passa a impressão para a sociedade que realmente esse projeto passou e sem qualquer discussão. Nós acompanhamos com o vereador Dirceu, em 8 minutos no Senado eles aprovaram mais de 12 projetos. Humanamente impossível, né? Mas eles provavelmente discutiram esses projetos. Mas também acho que tem que ter um tempo considerável, pelo menos uma leitura no projeto. Foi um absurdo realmente o que se fez lá no Congresso e o que se faz. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui nesta noite. E chegou aqui na minha mesa aqui um jornal, Paraná Centro, de maio de 2008. Olha, tem que querer conhecer nesse jornal aqui. Coisas boas aqui, ó. Que é coisa que a gente às vezes nem lembra mais que aconteceram no nosso município. E coisas também que não foi. Tem coisas bonitas aqui que não foi a administração que fez naquela época. Tem coisas que foi nas outras administrações que fizeram. Então tem que mostrar tudo que é bom. Eu acho que isso que é importante. Passar essa imagem positiva do nosso município, levar o astral da nossa população, que a população fica gostando cada vez mais da nossa cidade. Então, eu acho isso eu acho tão importante. E eu quero até fazer defesa do vereador Aguinaldo agora. Que fica essas dúvidas. Eu daria uma sugestão, Vossa Excelência. Solicitaria que a senhora, sei que a Vossa Excelência falou, foi sua eleitora, sua amiga, tudo fica esses constrangimentos. Solicitaria que ela solicitasse a íntegra da fita e escutaria. É a melhor coisa que pode acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.